Você nem sabe o que é uma vida reduzida à paixão. Daí tudo é ilusão, tudo é ilusão. Sentir saudade, prender uma vida pela respiração. Assim tudo é ilusão, tudo é. É o meu desejo.